Nós temos ministrado aos irmãos nessas últimas aulas essa segunda matéria, ou terceira matéria do nosso curso, que é Andando no Espírito. E nós vimos que o nosso espírito humano recriado foi criado para conter a Deus. Nós somos o recipiente para conter a Deus. É como a mão e a luva, não é? A luva é a imagem e semelhança da mão, mas a mão é o conteúdo e a realidade da luva. A luva possui dentro de si um vazio exatamente do formato da mão. Mas quando a mão entra na luva, a luva encontra seu propósito de existência. O nosso espírito, nós somos criados como uma luva. E somente Deus pode encaixar perfeitamente dentro dele. E a vontade de Deus é nos guiar a toda a verdade, comunicando conosco, contactando conosco através do nosso espírito. Não através do nosso corpo, dos sentidos físicos, mas através dos sentidos do espírito. E nesse princípio, então, nós vimos que andar no Espírito envolve, até agora, nós vimos, envolve duas coisas. Andar no Espírito implica em andar em fé. E a segunda coisa que nós vimos é que andar no Espírito é andar pela cruz. Certo? Diga, andar no Espírito envolve dois princípios. Andar em fé e andar pela cruz. Muito bem. Nós temos compartilhado a respeito da cruz. Falar de cruz não é um assunto realmente simples. Às vezes torna-se perigoso sob alguns aspectos, porque podemos ser mal interpretados. Porque as pessoas podem entender cruz como sendo algum tipo de passividade, algum tipo de sofrimento, algum tipo de penitência. Nada disso. Cruz é apenas fazer a vontade de Deus. E nesse sentido, a vontade de Deus não pode ser padronizada, porque vai depender das circunstâncias, às vezes. Então você fala, não, eu vou tomar a cruz, vou ficar sempre calado. Não, mas pode acontecer uma situação que Deus quer que você se levante e fale. Entende? E ali falar vai ser a cruz, porque é a vontade de Deus. Diga, a cruz é a vontade de Deus. É uma maneira fácil de você entender. Todas as vezes que a vontade de Deus se revelar, é ela que é a cruz. E para tomar a cruz, você vai ter que negar a si mesmo. Nesse sentido, então, existem coisas que é cruz e coisas que não são cruz. Vamos entender isso. Por exemplo, existem coisas que vêm para nós que não é a vontade de Deus. Por exemplo, enfermidade é a vontade de Deus, irmãos? É a vontade de Deus para os seus filhos? A miséria, a derrota, o fracasso? Sim ou não? Então isso não é cruz, porque não é a vontade de Deus. Essas coisas, porém, podem acontecer conosco. Mas se elas vierem a acontecer, temos que ter uma outra atitude. Não de simplesmente nos conformar com elas, já que não são a vontade de Deus. Mas há outras coisas que é a vontade de Deus. Então, por exemplo, há certas coisas na nossa vida que nós não escolhemos, não é verdade? Isso foi Deus que escolheu para você, faz parte do arranjo divino. Né? Entre elas, tem aquelas óbvias. Nós não escolhemos o pai e a mãe que nós temos, então o pai e a mãe que nós temos foi um arranjo divino. Foi a vontade de Deus, foi ou não foi? Nesse sentido, você não pode se divorciar do seu pai e da sua mãe e resolver agora, não vou mais na casa deles, se relacionar com eles. Ao fazer isso, você está renunciando a tomar a cruz. Também, o irmão do nosso lado. Nós não escolhemos os irmãos que nós temos, nem naturais, nem espirituais, não é verdade? Nós não escolhemos os irmãos que vamos ter na igreja, mas alguns irmãos querem escolher os irmãos com os quais eles vão se relacionar, querem ou não querem. Mas se é irmão, então é a vontade de Deus para nós. Se é a vontade de Deus, não posso abrir mão, não posso correr, não posso me esconder, tenho que tomar a cruz. E assim acontece em muitas áreas da nossa vida. Nós precisamos de tomar apenas aquilo que é a vontade de Deus. Não devemos nos submeter a nenhum tipo de ataque ou de opressão maligna. Não devemos também pensar que a cruz é algum tipo de tristeza ou melancolia que vamos viver angustiados. Não, a cruz é a completa liberdade. Aqueles que vivem pela cruz, eles são livres de todos para poder servir a todos. Eles são livres das pressões do ego para poder servir os irmãos. Eu coloquei aqui uma oração, quero lê-la com você. Essa oração era, na verdade, um cantochão daquelas ladainhas que eram rezadas na Idade Média. Mas eu acredito que a pessoa que compôs essa oração, ela de fato teve uma experiência com Deus. Eu creio que se nós orássemos essa oração todos os dias, não como quem faz uma reza, mas se nós orássemos tomando essas palavras como sendo realidade no nosso coração, penso que muita coisa seria mudada. Ela é chamada de oração da liberdade. Que oração? Olha o que ela diz. Ó Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me. Livra-me, Jesus, do desejo de ser estimado, do desejo de ser amado, do desejo de ser exaltado, do desejo de ser honrado, do desejo de ser louvado, do desejo de ser preferido a outros, do desejo de ser consultado, do desejo de ser aprovado. Livra-me, Jesus, do medo de ser humilhado, do medo de ser desprezado, do medo de ser repreendido, do medo de ser esquecido, do medo de ser ridicularizado, do medo de ser prejudicado, do medo de ser alvo de suspeitas. E Jesus, concede-me a graça de desejar que outros possam ser mais amados que eu, que outros possam ser mais estimados que eu, que na opinião do mundo outros possam crescer e eu diminuir, que outros possam ser escolhidos e eu posto de parte, que outros possam ser louvados e eu passe despercebido, que outros possam ser preferidos a mim em tudo, que outros possam tornar-se mais santos do que eu, contanto que eu me torne tão santo quanto devo ser. Eu sei que olhando assim você fala, puxa vida, mas é isso? Essas coisas eu deveria desejá-las? Essas que eu tenho medo, eu deveria deixar de ter medo delas? Olha, irmãos, dentro do nosso ser existem temores profundos que nos prendem. Olha esses medos e esses anseios, esses desejos que são mencionados na oração. Voltam, por favor, irmão. Olha esses desejos que tem. Desejo de ser estimado. Olha, quem tem esse desejo fica o tempo inteiro procurando agradar o outro. Arrumando uma maneira de parecer agradável, arrumando uma maneira de fazer com que o outro o veja, porque é um desejo de ser estimado. Alguém fala, pastor, tem algo de pecaminoso nisso? Não, nada. Não é pecado desejar ser estimado. Se desejar que tenham você em alta consideração. Não, não é pecado, mas isso torna você escravo do outro. Não faz você ser livre. E o Senhor te chama para a liberdade. Desejo de ser amado. Pastor, eu tenho um desejo de ser amado. Na verdade, eu amo ser amado. Mas que coisa preciosa quando alguém me ama. E claro, todos nós temos esse desejo. Mas preste atenção, deveríamos ser livres dele. Porque esse desejo, às vezes, de ser amado a qualquer preço, é que nos leva a fazer também uma série de conciliações, de tolerâncias que são indevidas, que não são próprias para o homem de Deus. Se Jesus ficasse escravo desse desejo de ser amado pelos homens, como é que ele iria fazer a vontade de Deus? Às vezes é irreconciliável. O desejo de ser exaltado, honrado, louvado. Todo mundo quer ser elogiado, querem que diga algo bom a respeito dele, não é verdade? Mas o que acontece se você fica escravo do reconhecimento dos outros? Está servindo a Deus. Enquanto alguém está elogiando, você serve. Na hora que ninguém reconhece seu trabalho, você para. É, nessa igreja ninguém reconhece o trabalho da gente. Estou aqui trabalhando esse tempão, quem veio me ver? Ah, eu sou pastor aqui nesses cafundóis do interior do Brasil. Quem vem aqui me dar a mão? Quem vem aqui fazer algo por mim? Não estão tomando a cruz, ainda são escravos de alguém. Estão na expectativa de receber de homens o que eles deveriam receber de Deus. O amor de Deus tem que ser tão real que Ele que supre você. E não meramente o amor do homem. É claro que se o homem nos ama, glória a Deus. Se somos elogiados, eu aprendi a ser elogiado e aprendi também a ser humilhado. Eu aprendi quando as pessoas me colocam lá em cima, ainda que ainda é embaraçoso e muitas vezes constrangedor, mas eu deixo que elas façam. Mas aprendi também a ser esquecido, ignorado, não ser mencionado, não ser tido em grande coisa. Isso é liberdade. Eu costumo dizer, é a liberdade para vestir. Tem gente que só consegue vestir bermudão com camiseta, já viram esse? É escravo. Sabe quem é livre? É quem consegue vestir um terno com gravata, mas também consegue vestir uma bermuda com camiseta. Ele consegue qualquer coisa, o que for necessário, ele faz. Sou livre. É a liberdade. A quantos de nós falta isso? Por causa desse desejo. Desejo de ser preferido a outros. Desejo de ser consultado. Ah, como nós gostamos que perguntem a nossa opinião. E se numa reunião nossa opinião não é levada em conta ou ninguém pergunta por ela, sentimos-nos imediatamente desprezados, nossa autoestima é abalada. Né? Esse negócio de autoestima, irmãos, vou ser franco com os irmãos, esse negócio de cura interior, porque a pessoa tem um complexo, tadinha, ela tem um complexo, a alma dela é doente, a Bíblia não fala disso. A Bíblia não fala dessas coisas. Não tem essa teologia da autoestima na Bíblia, tem a teologia do egocentrismo. Na verdade, essas pessoas se dizem complexadas, elas são muito cheias de si, esse é que é o problema. Se elas renunciassem o eu, eram libertas do problema da autoestima que elas dizem ter. Porque quem é que tem problema de autoestima? É aquele que fica chateado porque ninguém a vê, porque ninguém a enxerga. Agora, por que ela deveria ser enxergada? Ela é tão importante assim? Mas enquanto ela se acha tão importante, aí ela fica revoltada que ninguém perceba o tanto que ela é maravilhosa. Entende o que eu estou dizendo? Ah, pastor, eu tenho um complexo, eu não consigo falar em público. Bom, você não consegue falar em público, você tem medo da crítica. Você tem medo que depois te coloquem lá embaixo. E você é tão maravilhosa, mas você pode ficar lá embaixo. Mas você pode permitir uma situação dessa? Aí fica escondendo atrás disso. Gente com autopiedade, com dó de si mesmo, se achando vítima de tudo. Na verdade, é a maneira que ele tem de tentar chamar a atenção do outro. Essas pessoas só falam de si mesmo o tempo inteiro, são estéreis, não produzem nada. Se isso fosse uma doença realmente, Deus mesmo teria interesse em tratar. Aí você vê que essas coisas não atraem a bênção de Deus sobre elas. Já observaram o que eu estou dizendo? E outra coisa, quando você fala de cura de doenças da alma, você tem que, às vezes, ter cuidado com essa expressão. Porque tem muitas coisas que é pecado. E a Bíblia não fala que pecado precisa de cura. Pecado precisa de libertação. Doenças são coisas que você tem, que você não escolheu ter. Mas há outras que foi opção sua. Você escolheu ficar magoado. Você escolheu se encher de raiva, de ressentimento. Você escolheu ficar revoltado com o resto do mundo. Foi uma escolha, uma opção sua. O resultado não é doença, o resultado é morte do pecado. Entende o que eu estou dizendo? A solução para você se liberto disso é você levar o seu eu para a cruz. Não se ver como sendo algo importante. Ah, pastor, mas o irmão não sabe como eu fui humilhado. Só é humilhado quem tem ego. Quem não tem ego não é humilhado. Já viu algum capacho dizendo assim, todo mundo pisa em mim. O capacho acha normal, é isso que eu sou mesmo. Não ser visto não me escandaliza. Se eu chego em algum lugar e não sou mencionado, isso não me choca. Eu acho normal. Sabendo quem eu sou, de onde eu vim, ser mencionado é que me surpreende. Ser lembrado é que me deixa perplexo. Não ser lembrado é o normal. Quem sou eu para ser lembrado? Entende? Mas quando você se acha alguma coisa para ser lembrado e não é, aí a coisa pega. Então, quando você fala, fui humilhado, não foi, querido. Se tivesse sido, você não estaria reclamando. Se tivesse se humilhado realmente, não estaria assim. É o ego que está lá em cima. O ego que se posiciona. E os medos que nós temos, irmãos. Medo de ser desprezado, de ser repreendido publicamente. Ah, o medo de ser esquecido, né? Esse é um medo, assim, primal. É uma coisa... Né? Eu me lembro de um filme que passou muitos anos atrás, tinha um título, Esqueceram de Mim. E eu achei tão interessante, porque todo mundo ia para o filme pensando dessa sensação desagradável. Ser esquecido. Ah, como o nosso eu é preso, irmãos. Como nós somos presos. Mas o Senhor quer nos levar para a liberdade. A liberdade é não se levar em conta. Pastor, o que é humildade? Humildade é você ficar se diminuindo? Não é não. Humildade não é você ficar dizendo, eu não sou nada. Ah, eu sou um miserável. Não, humildade não é você ficar dizendo coisas a seu respeito que nem Deus está dizendo que é. Humildade é você não se pôr na conta. Você não se leva em consideração. Porque quem se põe na conta ainda não aprendeu o que é negar a si mesmo. Entendeu? Se você tem aquela postura, pastor, eu vou ir lá pregar, o que é isso? Quem sou eu para pregar? Não posso pregar, não. Quem sou eu para pregar? Espera aí, você está achando que isso é humildade, né? Isso não é humildade. Isso, na verdade, ainda é ego. Quem sou eu para pregar significa, se eu for lá, vão descobrir que eu não sou nada. E eu não posso permitir isso. Eu tenho que parecer ainda que eu sou alguma coisa. Entende o que eu estou dizendo? Mas e o outro que fala, deixa comigo, deixa que eu prego, eu sou bom nesse negócio. Também está errado? É ego também. Então o ego tem muitas expressões. Aquele irmãozinho cheio de autopiedade, você pensa que ele é muito humilde, e às vezes não é, é cheio de ego. E sabe aquele irmãozinho, às vezes, espontâneo, que chega, é voluntário, quer fazer, e o pessoal às vezes fala a respeito dele, mas esse irmão não se enxerga, né? Ele não tem senso, às vezes, de lugar, mas é porque é alguém de fato humilde, ele não se põe na conta, ele faz o que tem que ser feito, ele diz o que precisa ser falado, e ele tem a liberdade. E normalmente quem vive na liberdade, mais cedo ou mais tarde, vai ser muito rejeitado pelos do ego. Muito rejeitado. Tem uma piadinha daquele gato, o Garfield, que saiu numa tira de jornal uma vez, nunca me esqueci. O Garfield estava conversando com aquele gato, esqueci o nome do gato. O cachorro, o Garfield é o gato, né? E ele falando com o outro cachorro lá da história, e ele falou para o cachorro, olha, estou cansado de falar de mim mesmo. Vamos fazer o seguinte? Aí você pensa assim, vai falar de outra coisa, né? Aí na outra tirinha ele fala para o cachorro, faz o seguinte, agora você fala de mim. Quer dizer, ele estava cansado de falar dele, mas é cansado assim, a boca, as mandíbulas, o assunto é inesgotável. Eu sou maravilhoso. Como é que podemos falar de um outro assunto? Como é que tem gente que consegue falar de outra coisa? Ai, como o ego é terrível, irmãos. Como ele tem sido a porta que tem impedido o avanço de muita coisa no reino de Deus. Quantos querem essa liberdade na sua vida? O custo é alto. O que, que é? Então, falei para os irmãos o que é a cruz, o que não é. Compartilhei com os irmãos que precisamos de ser aqueles que tomam a cruz e não criminosos levando a cruz. Nós somos carregadores da cruz porque seguimos a Jesus e não criminosos que são obrigados a carregar um fardo insuportável. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e eu vos... Peraí, mas ele vai aliviar a gente colocando uma cruz nas costas? Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, que aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração. E achareis o quê para as vossas almas? Descanso. Portanto, tomar a cruz é que é o descanso. Não é o fardo. Se para você tomar a cruz é fardo, não é cruz, meu irmão. Não é cruz. A cruz traz liberdade para você. A cruz traz alívio para a sua alma. A cruz traz descanso para você. Quanta gente é amargurada porque ninguém reconhece o trabalho dela. Ela faz, faz e ninguém vê. Você já tomou a cruz? Está fazendo para o Senhor? Se alguém viu, glória a Deus. Se alguém não viu, estou fazendo para Deus mesmo. Você continua em paz. Isso é liberdade. Julga o outro que tem. Preocupado em ser visto. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Há aqueles que são carregadores de cruz. Mas há aqueles que são criminosos levando a cruz. Por quê? Porque eles tomam a cruz, mas tomam como sendo uma punição para eles. Tudo bem. Se tem que tomar a cruz, é sempre eu mesmo, né? Já ouviu essa frase? Por que, que é sempre eu que tenho que tomar a cruz? Porque você nunca tomou na verdade, filho. Você só leva a cruzada na cara. Mas você nunca tomou a cruz espontaneamente dizendo, eu amo a vontade de Deus. Vou fazer a vontade de Deus. Eu vou servir, eu vou negar a mim mesmo. Você sempre, na verdade, apenas se cala para ficar bem. Você engole o sapo só para não dar confusão, para não dar briga. E você pensa tomando a cruz. Não está. Às vezes, tomar a cruz é eu suportar a debilidade do Júlio. Às vezes, tomar a cruz é eu confrontar o Júlio e mostrar para ele a debilidade dele. Dizer, irmão, está errado. E o Júlio esperneia e vira aquele pampeiro, aquele peteco. E alguém fala, pastor, o que é isso? Nós temos que ter paz uns com os outros. Eu falo, nós temos que ter paz. E é o que eu estou fazendo. Só a cruz é que traz a paz. É na cruz que Deus reconciliou o mundo consigo mesmo. E a cruz é eu falar para ele. Porque se eu não falar, quem vai falar? É cruz isso também. Entende o que eu estou dizendo? E às vezes, nós temos aquela postura de ficar bem a qualquer preço. Não existe muito disso? Ficar bem não interessa como, porque nós queremos que fique tudo quietinho, tudo calmo. Mas aí não estamos carregando a cruz de fato, porque não estamos fazendo a vontade de Deus. Os pastores que andam comigo sabem disso. Eu trato tudo o que eu vejo, converso tudo o que deve ser conversado, confronto tudo o que precisa ser confrontado. Faço isso com, a maior parte das vezes, pelo menos, eu faço isso com muita brandura. Faço isso com o máximo interesse em abençoá-lo, e eu quero que ele perceba isso. E nunca para rejeitar. Nunca depois de uma situação, eu rejeito ninguém. Mas sempre levo aquele pastor como uma cruz na minha vida. Foi Deus que mandou. Não foi eu que escolhi andar com ele. Deus é que planejou essa convivência entre nós. Então, se eu simplesmente rejeitar andar com ele, estou rejeitando andar no propósito de Deus. Eu quero seguir o propósito de Deus. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Amém, irmãos? Agora, eu queria mencionar para você algumas expressões práticas quando nós tomamos a cruz. Primeira, abre lá em 1 Coríntios 6, verso 7. Atitudes práticas quando tomamos a cruz. A primeira, disposição para sofrer o dano. Disposição para sofrer o prejuízo. Disposição para suportar o irmão. Isso é sofrer o dano. 1 Coríntios 6, 7 diz, o só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Olha a pergunta de Paulo para os coríntios. Os coríntios estavam em demanda um com o outro. Em demanda porque emprestou dinheiro e o outro não pagou. Em demanda porque o outro não fez o que ele gostaria. Demandas, demandas. E Paulo fala, só existir entre vós demanda já mostrou que vocês estão derrotados. Será que não tem ninguém que pode tomar a cruz entre vocês e dizer, vou sofrer o dano, vou sofrer o prejuízo, eu fico com prejuízo, eu vou perder isso para não perder você. Vou perder aquele dinheiro para não perder o irmão. Ah, como é difícil isso. Vê, eu não disse para você que a cruz é algo fácil, eu digo apenas que ela é liberdade. Quando Deus já tratou com a questão dos seus bens na sua vida, você tem disposição de sofrer o dano. E alguém vai dizer, ah, pastor, é assim então? Eu não posso reivindicar o meu direito? O irmão está usurpando o meu direito. Não, você pode reivindicar. A cruz, por algum acaso, está proibindo você de fazer isso? A cruz nem sempre está lidando com o pecado. Se Jesus não quisesse ir para a cruz, ele estaria de alguma forma em pecado, irmãos? Duvido muito. Era um direito dele. Ele não era obrigado a ir. Ele foi porque ele queria fazer a vontade de Deus. Entende? Mas muitos de nós não queremos sofrer dano por coisa alguma. Queremos sempre ter vantagem em tudo, mesmo nos relacionamentos. Reivindicamos sempre isso. É o que eu falei para os irmãos. Não dá para nós termos relacionamentos vivos dentro da igreja. Não dá para nós edificarmos igreja, aliás, sem relacionamentos que têm a marca da cruz. Mas o relacionamento que traz a marca da cruz, ele não é baseado em quem tem razão. Aqueles que querem basear sua vida em ter razão, nunca alcançam vitória. Eu falei para os irmãos na última aula a respeito do exemplo, né, de irmãos que no casamento querem ter razão. E eu tenho dito sempre, eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Fica, você tem razão sempre, não importa. Pode ficar com a razão. Eu aprendi uma coisa no meu casamento cedo, eu assumo a culpa rápido. Rápido, aí não tem muita discussão. Ela chega, no começo do casamento era mais, hoje minha esposa é um doce, mas demorou 18 anos. Certos doces demoram a adoçar, mas depois de 18 anos ficou um doce, cada dia eu gosto mais. Mas me lembro dos primeiros meses de casado, e ela ficava nervosa tão rápido, e ela subia nas paredes, e ela esperava que eu fosse reagir também na minha altura, eu falava, é verdade, você tem razão. Eu preciso mudar demais. Deus, como eu preciso de mudar. Ainda bem que eu casei com você, que você me lembra dessas coisas. Eu preciso de você demais, amor. E ela não sabia o que ela fazia, se ela continuava dura, se ela dava uma exortação espiritual, ela ficava meio desarmada. Né? Me lembro uma vez que eu fiz algo com ela, não recomendo fazer, mas no dia funcionou. E ela estava brava, e ela chegou, eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu falei para ela, calma, minha amigo. Às vezes a ironia funciona, mas cuidado com a ironia, às vezes pode ganhar um bufetão. Porque às vezes a pessoa está tão irracional na colocação, que nem você entende. Aí você fala civilizadamente, meu amigo, não arma, só presente. Relacionamento que traz a marca da cruz, é fácil. Mas já viram como no casamento tem gente que tem dificuldade demais de assumir culpa? E daí isso, você é culpado sempre. Eu falo de mim, nesses 18 anos de casado meu, eu fui culpado, olha, eu nem me lembro uma vez que eu não fui culpado. Eu sempre pisei na bola. Sou eu que esqueço, eu que sou áspero, eu que falo às vezes alto, eu que às vezes sou bruto. Eu sempre tenho alguma culpa no cartório. Ah, mas ela não tem a dela? Tem também. Porque do mesmo jeito todo mundo tem razão, todo mundo está errado também. Sabia disso? Do mesmo jeito que todo mundo tem razão sempre em tudo, se você for olhar bem, todo mundo também está errado sempre em tudo. Então você pode dizer que você é parte do problema. Porque se você fosse perfeito, não haveria confusão com você. Ninguém iria discutir ou ficar nervoso ou chateado com você. Isso é um sinal de que você não é essa perfeição toda. Então já assume logo. E quando você assume, já abranda. Já diminui a discussão, diminui o tom. E é possível conversar. A cruz faz isso. Sofre o dano. Está disposto a sofrer o dano? Não é o tipo de culto que a gente fala aqueles amém levantando do banco, né? Aleluia, amém! Eu entendo isso. Segunda coisa, Romanos 15, verso 1. Ora, nós... Olha essa expressão, é interessante. Paulo também tinha sua maneira de ganhar os irmãos. Ora, nós que somos fortes, nós que somos espirituais, devemos suportar as debilidades dos fracos. E o que mais? Não agradar-nos a nós mesmos. Isso aqui é cruz. Como é possível alguém brigar com outro que anda nesse princípio aqui? Ele não procura fazer o que é melhor para si. Ele está sempre pensando no que pode ser melhor para o outro. O que que o outro pode ficar mais feliz de estar perto dele? Como é que eu posso fazer o outro mais feliz do meu lado? Irmãos, nós transformamos o cristianismo numa coisa tão rala, tão superficial, tão pequena. Mas o cristianismo é muito denso, é muito profundo. É muito. Nós, às vezes, achamos que basta aprender uma frasezinha, uma confissão, e pronto, agora já temos todo o padrão. Não temos. O padrão genuíno da vida no Espírito é sério. Agora, nós somos pastores. A maioria dos que estão me ouvindo aqui são pastores, são líderes. Você é modelo, você é modelo. Você é medida no seu rebanho. O seu rebanho vai alcançar o nível que você alcançar. Eles vão atingir o nível que você próprio atingir. Você vai determinar o padrão para ele. Amém, meus irmãos? Não busque o seu conforto pessoal. Não viva em função do seu bem-estar pessoal. Procure aquilo que é bom para edificar os irmãos. Procure aquilo que é apropriado para que os irmãos se sintam bem. E, na verdade, aí, esse texto aqui, né? Agradar-nos a nós mesmos. Nós precisamos de aprender a agradar os nossos irmãos. Ah, pastor, agradar irmão? Não, eu não faço isso não, pastor. Eu não agrado ninguém, não fico mimando ninguém, não. Não, eu não falo agradar o irmão naquilo, em qualquer coisa, não. É agradar o irmão naquilo que é bom para a edificação. Está me ouvindo? É agradar e servir o irmão naquilo que é bom para a edificação. Cuidado para você não ficar apontando a cruz para ele. E isso vai ser apenas uma maneira de você fugir da própria cruz. Compreende o que eu estou dizendo? Nós não damos a cruz, não oferecemos a cruz para ninguém, nós tomamos a cruz. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar o Júlio. O Júlio está na igreja, e eu estou percebendo o Júlio está chateado, passa por mim, ele está cabisbaixo. Aí eu procuro o Júlio. Júlio, o que foi que aconteceu? O que está acontecendo, irmão? Aí o Júlio fala, pastor, nessa igreja ninguém me ama, nessa igreja ninguém liga para mim, nessa igreja ninguém olha para mim. Eu sou tido como nada nessa igreja. Eu não tenho valor nessa igreja, porque ninguém gosta de mim nessa igreja. Eu posso ter duas atitudes para com o Júlio aqui. Eu posso tomar o Júlio como cruz, ou eu posso dar a cruz para ele carregar. Qual das duas vai ter vitória? Eu tomar ele como cruz, ou eu dar uma cruz para ele carregar? Tomar ele como cruz. Como é que eu dou a cruz para ele? Eu digo para ele, irmão, larga de ser ego, rapaz. Você fica preocupado só, ninguém me ama, ninguém me ama, ninguém... passa a amar o outro. Vai lá, você estende a mão, você faz. Você que tem que dar, e você só quer receber? Cresce, rapaz. Posso fazer isso, irmãos? Pode, mas não vou ter vitória, não vou ganhar o irmão. Não vou ganhá-lo. Por quê? Porque eu dei a cruz para ele. Mas e se eu mesmo resolvo tomar a cruz, o que eu tenho que fazer? Eu falo, irmão, o que é isso? Estou tomando a cruz agora. Como é que você fala que ninguém ama você? Eu amo você. Mas o irmão não vale. O irmão é pastor. Mas como é que eu não vale? Não, irmão, eu amo você, vem cá, eu quero andar com você, vou te colocar mais próximo. Oh, você é importante, o seu lugar é importante, sua posição é importante, precisamos dos seus dons, dos seus talentos. Irmãos, vamos ser franco. Ele precisa da cruz? Precisa ou não precisa? Mas sou eu que vou dar a cruz para ele? O que Deus realmente quer que eu faça quando Deus manda alguém assim para mim? Ele quer que eu tome a cruz. Mas sabe o que acontece quando você toma a cruz? Ele começa mais cedo ou mais tarde a perceber. E daqui a pouco, ele mesmo vai encontrar um outro super carente perto dele. E vem me procurar. Fala, pastor, encontrei ali o Keller. Oh, carente, oh, meu Deus do céu. O homem é um grude. É o tempo inteiro, ninguém me ama, ninguém cuida de mim. Ninguém vai na minha casa, ninguém me liga, passei por uma crise, fiquei sozinho. Onde é que estava a igreja? Ah, pastor, o que eu faço? Aí eu vou dizer o que para ele? Faz o que eu fiz com você. Vai lá, toma ele como cruz, ame-o. Toma a cruz. Cruz não é algo que se ensina de fato por preceito. Se ensina por demonstração. Se quem está perto de você percebe que você de fato é um carregador da cruz, você vai ter muitos perto de você. Sabe por quê? Porque Jesus disse, quando eu for levantado na cruz, atrairei todos a mim mesmo. A cruz tem um poder magnético. A cruz atrai todos. Gente crucificada é um magneto. Todo mundo quer estar com ele. A cruz é o centro do universo, irmãos. Compreende o que eu estou dizendo? Feche seus olhos. Pai, abre-nos o entendimento. Dá-nos compreensão. Dá-nos compreensão. Dá-nos luz, ó Deus, do princípio da cruz. Em nome de Jesus.